980, passa nível 160, chama o centro, em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 3085, 2545, uma boa noite, até a próxima. Boa. Chama 224, complete final LS, chama a torre em 118, decimal 95. 18,97, 224, tá? Avistado, título 0, todo autorizado, vento variável 02, mais ativo 019, todo autorizado. 0.0, pronto. Boa noite, chama 3 do Zero, está final em vossa companhia, o senhor vai passar de tráfego após autorizado, aliás, e manter. Faz a passagem de tráfego, vamos entrar em 3 do Zero e manter. 713, decola 24, chama o controle, chama 2720, 08, 308-6300, ligado. Salvador, boa noite, SNL 6300. 6310, suba via saída da PUCA para o nível 350. Sobe via, SNL 6300. Bom, 1723, informa realizar o IMS VIP 0. Bom, 3W IMS VIP, o voo está a 367, 3W está prosseguimento. Aprovo 367, ali o prosseguimento, é para estabilizar o 723. Excelente. 25001, decolar nas 28, controle 120, nesse mão 8, mais 308, mais 4959, autorizado ali ainda 450, vento variável 29, ao chefe 19. Olha, Valente Azul 5001, livrando a 1210, Sango, ótimo. Azul 5001, contato radar, suba via saída São Uno para o nível 320. Sabe via 320, salvo 5001. Quais horas foram possível de máximo? 5001, após cruzar 2000, autorizado direto Lita. Direto Lita após 2000, fácil. 5001, obrigado. Thank you. 4959, decolagem 30, controle agora, 120, decimal 80, Mogarim. 2080, controle o azul 4959, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, o azul 4959, na Coral, Coral Bravo. Azul 4959, contato radar, suba e mantenha nível de voo 40, após 2000 pés, voo direto Coral. Parou no 40, após 2000, Coral voa 4959. Azul 5001, autorizado, vai direto, Monte. Passa nível 160, chama o centro em 12085, alterna 125.45. 2085, na meia 390.

caso, contato AZ, desça para nível de voo 050, chegada do Médio 1, no QNH 1099. Spot 4, para os 42, chega o controle agora, frequência 20.8, boa noite. 08, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa. Salvador, muitíssimo boa noite, Azul 2, 774. Contato Rodar, sua para o nível 160, após 2000, voo direto Coral. 160 para o 2000, direto Coral 2774, desvio pequeno à esquerda pro 195 para essa formação. Obrigado, desvio após o Coral, Azul 2774. Após o Coral 2774, obrigado. Passa nível 160, chama centro em 125.1, tem 123.8. 254, reduz a velocidade para 250 mais. 223, autorizado sinal ILS. Reporte no localizador estabilizado. Ajuste altímetro no 09, na 3600. Preparatório de Cida para 2, eu peço, 0119, reporta estabilizado do localizador, também 6007. 1354, autorizado descida até 3000 pés, gestão 09. 6019, 354. 956, Salvador. 56562 milhas, sudeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o 140, chama a Rodrigues, frequência 1201, boa noite. Boa noite, senhor 9021, pode ser 001? 9021, aliás, mantém 972, decorando 53, controle agora 120 nesse momento, 0020, obrigado, vai acabar. Boa noite, contato na zona de decolagem, suba e mantenha, suba o número 360, Autorizada por aqui, Lida, Rio 5982. 260 direto, Lida, obrigado. 3919, levagem autorizada. Levagem autorizada, Serra, tá 3600. Gente, continua com a situação, guarde de saludo, a dois companhia já na metade da pista, guarde de liberação. Aguarde, então. Tráfego que eu processo está 5.2 mil na frente com 120 de ground. Eu atuo em um meio parecido, consigo me pôr. Confirma a ground difícil? 120, 120 de ground. Pois é, então, tá bom, obrigado. 4600, todo autorizado, pistão 0, vento variável 29, altíssimo 0 no 9. Livre pouso 110, 4600. Tá na 021, decolando 55, aquele 120, 180, 0, 0. 5080, obrigado, boa noite, tá 0021. Salvador com 354, satelizado, ele é 6610, boa noite. Boa noite, Bruno, 354, Luiz Gomes para o posto, alta sede, data, em torno de 2,5 para a cabeceira 0, continua agora, que feliz. Padrão, 354, alô, afirmativo. Rodando, 3, 5, 4. A 3 milhas. A 3600, solo 58, libere na Eco, chama o sol 219. Eco 219, boa. Vento variável 29, altíssimo 09, pistão 0, livre, todo autorizado. Autorizado, pôr pista 10, 354. Sem identificação, na prua de Bomed, descendo até o número de 050, 009 ajuste. Pistão 0, pistão 0, 19, todo Bomed. A sua identificação dessa via, chegada bom médio 1 para nível de voo 0, 0. contato, sala 00, direita via Fox Track, chama o chão 21, décimo 9. Obrigado, boa noite. Salvador, eu pode chamar a na frequência 251, não tem um 23, vai chamar 8, então boa noite. 9021, quantos sinais mandam para o Adir Máxima? Também é um puxador 9021, aguarde transferência para o seu serviço. Zulu 274, Salvador. 57 mil segundos de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo, corrigindo. Continue a sessão nível 60, chame 10, frequência 201, boa noite. Para a minha 330. Via, vamos para 330. 4738, pode levar código? Pode fazer a missão, mantém ele por segurança. BR. Dois, Brasil, autorizado de LS, Sistema 0, Lua 90, 90. C38, chama o centro Recife, frequência 1285, alterne 12845, 4738. Livre pouso, Sistema 0, volta 0, 9.